a mosca no seu quarto a zumbizar, observando e abusando. Olhe pro lado agora, eu estou sempre junto de você. Quem sou eu? A mosca. A mosca, meu irmão. Mata e vem outro e me muda. Por que você me mata e vem outro?